23h30, mulheres não pagam entrada. E os homens pagam R$20 até as 22 horas. E no sábado, tem o bailão Ice Te Pego. Vamos encostando a carreta. Na compra do seu ingresso, ganhe uma Ice, mais sorteio de Ices na pista. Até as 23 horas, mulheres pagam R$10 e os homens pagam apenas R$20. Só bailão, o melhor bailão da região. Não dá pra perder. A 98 FM Viveiro Florestal do Fato apresentam Meio Ambiente. Precisamos dele inteiro. Uma ação para transformar nosso meio de vida. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria revelou que boa parte dos brasileiros tem se esforçado para adotar ações relacionadas à conservação do meio ambiente no dia a dia. 81% adotam hábitos sustentáveis sempre, ou na maioria das vezes. 73% evitam desperdício de água sempre e 17% na maioria das vezes. 69% evitam desperdício de energia sempre e 20% na maioria das vezes. E 47% separam lixo para reciclagem sempre e 18% na maioria das vezes. E você, tem se esforçado para colocar essas ações em prática no seu dia a dia? Meio Ambiente, precisamos dele inteiro. Apoio Brasnili Industrial Limitada, Mili S.A., Smurfit West Rock, Unifique, Forte Engenharia Solar e Erva Mate Acuí. A sequência que arrebenta. 98 FM. Bom dia, bom dia, bom dia. Chico Mineiro. Agora são 7h14, tô mateando, tchando com a Erva Mate. Bagualada, né? Da Erva Mate lá do Dranca. Ô, Mário Dranca, bom dia. Estão levantando aí, que a cama vai demorar, foi pra descansar. Bom dia aí para o meu amigo Pedrinho Berti, entra das coisas do Chico Mineiro, Pedrinho. Agenda lá, põe meu nome lá na lista de futebol e põe lá, ó, carninha, bola e chope. E acha bonito, né, Chico Mineiro? Só sem pôr o nome, sem pôr os desenhos. Um abraço, bom dia, Pedrinho. Deus abençoe, já vou ver aqui. Esse trem aqui, tá bom? Muito obrigado aí para o Luiz, meu grande amigo do Caraguatá. Como é que tá, Luiz? Tudo bem aí? Onde é que vou comer uma tilápia aí com cerveja? Não é tomando a cerveja, é o temperado da cerveja. Uma pensa de gostoso que fica, né? Ele põe a cerveja, faz um... Ai, meu, não vou contar. A receita exclusiva dele. Um abraço, bom dia aí pra você, Luiz. Quando quiser, quando você quiser, valeu. Mas é uma delícia, hein, gente? E o capricho da casa do homem lá. Um abraço, meu grande amigo Luiz, aí no Caraguatá. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? E quando você quiser. Valeu, Pedrinho. Um abraço, bom dia. Mandou positivo lá. O Antônio Gilmar Flores. Está nas contas do Chico Mineiro da Bolé. Dobrando curtindo Chico Mineiro. Um abraço pro teu amigo lá de Monte Castelo. Ô Leopoldo. Ô Leopoldo. Um abraço, bom dia. Deus abençoe aí, seu Leopoldo. O João de Oliveira. Acabou o mel, gente. Não tem mais, hein? Isso mesmo. Tá aí as abelhinhas lá do meu amigo João. Estão meio agora de recesso, né? Inverno é assim mesmo, né? O inverno é assim mesmo. Diminuiu, então, aí a produção de mel. Mas voltando ao verão, ele vem todo vapor, né? O João de Oliveira, um dos maiores produtores de mel do Planalto Norte de Santa Catarina. Grevista. Um abraço, bom dia. Fumo eliminado ontem também, né, João? Um abraço, bom dia. Fomos eliminados ontem, né? O Santos foi eliminado. Uma equipe muito forte que jogou. O Santos errou um pênalti. Pelo amor de Deus. Um abraço, bom dia. Muito obrigado e pela audiência. Deixa eu ver aqui. Mandando bom dia para o Chico Mineiro. Deixa eu ver. A Silmara, Rogério, Vinícius. Um abraço, bom dia para vocês aí. A turma do Reino Encantado. O Bim tá mandando aqui. Chico, o Santos foi eliminado. Fomos eliminados ontem. É verdade, tá feliz da vida, né? Não sabe nem pra que time torce, o Bim, ele não sabe, viu? Uma hora ele torce pro Fluminense, outra hora pro Flamengo, o time que tá jogando lá, ele não separa a cor de camisa, né? Ele, daquela gente que vê só preto e branco, daí ele não sabe, ele tá lá, ele vê, eu vou torcer pra esse aqui, daí torce, né? Daí quando ele toma um remedinho, daí ele começa a entrar no erro. Azar, bicho, véio. Um abraço, bom dia. Agora são 7h17. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: ó, filho, vem cá. Passou a mão no meu cabelo e começou a chorar. 7h17, vão levantando. Bom dia. Luiz. O dia que eu saí de casa, minha mãe me filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Agora, eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois lindo que se contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Cadê as mãos assim, quero ver? A galera lá em cima, quero ver! A minha mãe na dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr em pé. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Agora vocês. Eu sei que ela nunca compreendeu o quê? Os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois se filho ia passar e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino que me tocaria. E aí? E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando. Me abençoar. Bom dia. Zezé de Camargo e Luciano. Chico Mineiro apresenta Chimarreando com a 98. E olhada a mãe pela fresta, a porta começou a chorar e o homem foi embora. Bom dia. Hoje eu tô tocando música aí de gente saiu de casa, né? Aquele lá, o filho pródigo, lembro. Saiu de casa, vendeu tudo as coisas que tinha atrás da mulher, a mulher meteu o pé, voltou com o rabinho no meio das pernas e o homem aceitou o divórcio. E é assim mesmo, né, gente? Sai, não dá certo, volta, e a mãe e o pai aceitam de volta. É verdade. Bom dia, Rodrigo Martins. Como é que tá você? Tudo bem? Tudo jóia? A Patrícia do Miguel, Miguel da Patrícia, um abraço, bom dia. Bom dia também aqui pra toda a família. Ô, Miro, do Canto Gaúcho, bom dia, Miro. Deus abençoe você aí, grandemente, sexta-feira. Ô, meu amigo Valdeci e também JB se dirigindo aí pra Casa da Agricultura, Nossa Senhora da Glória e Bela Vista todo, que deseja a todos os amigos e clientes uma sexta-feira abençoada, iluminada, regada de bênçãos de Deus a todos os clientes, colaboradores e amigos da Casa da Agricultura, Nossa Senhora da Glória, que anexo tem a lotérica lá, né? É, vamos aí, vai fazer a sua fezinha, vai lá, vai lá. A Casa da Agricultura tem tudo que você precisa, gente. Isso mesmo. É o Mino Shopping de Bela Vista. Um abraço, bom dia pra vocês aí, né? Tudo que você precisa mesmo, né? Casa da Agricultura você encontra, né? Linha de ferramenta? Tem tudo lá. Você quer pedra, brita, cal, cimento, tijolo, telha, piso? Tem lá também. É tudo pra sua obra? Tem lá também, né, gente? É, também você quer implementos agrícolas? Também tem. Medicamento veterinário? Também tem, gente. É isso mesmo. Ferragem em geral, tudo isso, a Casa Agricultura tem a oferecer pra você. Uma variedade completa de produtos para atender toda a sua necessidade. Casa da Agricultura, Nossa Senhora da Glória, no centro de Bela Vista todo. O telefone 3629-0040 e 3629-0100, ali do ladinho da Prefeitura do Toldo. Bom dia, povo querido. Ah, vai fazer sua fezinha, a Mega Sena, Loto Fácil e muito mais. Receber e pagar seus vencimentos, anexo à Casa Lotérica Bela Vista, lá dentro da Casa Agricultura. Tá bom? Um abraço, bom dia pra toda a equipe. Oi, Claudir, como é que está tu? Tudo bem? Bom dia, Chico Mineiro. Bom dia. Chico Mineiro do Morro do Bolinho Frito também. também conhecido como Morro da Caixa d'Água. Isso mesmo. Bom dia, Tuxo, da Frigocil. A melhor do Brasil. Olha, eu fui lá, esqueci. Eu comprei uma panela, o Wi-Fi. É assim que diz a panela? Wi-Fi. Eu não sei se é assim que diz. Wi-Fi. Wi-Fi, digo. É, eu comprei lá da Chuma, chegou do shopping, paguei um preço bom. E levei pra casa e fui lá no Tuxo. Esqueci de trazer espetinho de lá e linguiça. Mas olha, me deu uma raiva de mim mesmo. Digo, e agora? Vou lá essa semana que vem comprar de novo, né? Esqueci de trazer, gente. Jesus de misericórdia. E já é bom, olha, a gente quer comer uma coisa diferente. E vai, trouxe torresmo, trouxe linguiça, trouxe, como é que é, mortadela. Trouxe também, o que mais que eu trouxe de lá? Torresmo moído e uma infinidade de coisas que seria trazer. Queijinho de porco, né? Que é bom aquele queijinho. Quatro eu como numa pegada, mas com pão. Esqueci de trazer aí o petinho. Pra fazer, mas eu vou lá qualquer dia. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Você tá fazendo em tua festa junina, já tá programada, hein? As escolas, os eventos aí, chegando junto. Viu? Ligue, já encomende. 3622-3262. Pra você ter aí na sua festa junina, julina, as delícias da Frigocil. Tô falando pra vocês. Você encontra os melhores mercados de Canoinhas e região, os produtos Frigocil. Inclusive lá no Bom Dia tem, né, meu amigo José Ademir Pereira. Por falar em José Ademir Pereira, outra mulher mandou. Sabe uma posição, Chico? Eu vou jogar de centroavante esse final de semana. Tô cansado de jogar de centroavante, vou jogar de zagueiro. A moça do Bom Dia quer saber uma posição do Chico Mineiro. Mas é a posição de lá, né? Esqueci o guarda-chuva lá. Oi, bom dia, Ricardo! Bom dia, Chico. Bom dia, ouvintes da Rádio 98. Bom dia. Falamos aqui do supermercado Bom Dia da Avenida, na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, Campo da Água Verde. Desejo a todos os ouvintes da Rádio 98 um bom dia e a você também. Valeu, Deus que ajude! Obrigadão pelo bom dia. Comidas ofertas não só hoje, mas todo dia. Margarina Vigor, 700 gramas, uma delícia! Isso mesmo, 7,98 unidade. Margarina Vigor, 1 quilo, 13,98 unidade. Arroz Buriti parboalizado, 5 quilos, 19,98. Requeijão cremoso Tirol, 7,59. 180 gramas. Massa caseira Rosane, 700 gramas, 7,98. Refrigerante Max Wilmon, 2 litros, 5,49. Acho que eu falei certo, né? Mas é o Max. William, isso mesmo, é uma delícia. Doce de leite Tirol, 350 gramas, 8,80. Leite condensado Tirol, 395 gramas, 5,98. Leite em pó Tirol, 400 gramas, 15,98. E o leite, o creme de leite Tirol, 200 gramas, 3,29. Queijo mozzarella Tirol, 150 gramas, 9,98. Massa de pastel Bela Itália, 500 gramas, 6,75. Presunto cozido fatiado, 150 gramas. De Lisambore, é assim que diz? 6,98, esse é o que eu gosto. Bom dia! Pão de mel, 300 gramas, Maribela, 7,98. E um papel, isso mesmo, papel higiênico fofinho, folha dupla, 30 metros com 12, 13,98. Ração multirraças, 10 quilos, 75,98. E também o desinfetante Sebolt, 2 litros, 6,89. Essas são algumas de muitas ofertas que tem no Bom Dia. Um jeitinho bom de comprar barato. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Obrigado pela audiência aí, toda a equipe do Super Bom Dia. Compadre Alcimir, que é clientão do Bom Dia, um abraço, bom dia, compadre. Também bom dia para o Bernardo, André Beatriz, Ana Cláudia e a comadre Emília e também seu Mário Monteguti. Também aqui é Patrícia do Miguel, Miguel do Patrício. Estão saindo para o trabalho, um bom dia para todos. Valeu, Patrícia do Miguel e Miguel da Patrícia, estão lá ligados no Chico Mineiro. O Juliano Professor, mandando um bom dia para o Chico Mineiro, meu Deus do céu. Agora despencou mensagem aqui, depois ainda falamos o resto, porque nós vamos falar agora, sabe de quem? Da nossos amigos do Viveiro Florestal do Fato, que é parceria com a natureza, gente. O Viveiro Florestal do Fato há 21 anos, atua na produção de mudas florestais nativas e exóticas para fins comerciais e recuperação ambiental, produzindo mudas de qualidade com responsabilidade socioambiental e sustentabilidade. São mais de 120 espécies de mudas nativas. Pino, segunda geração da Smurf do West Rock e também Eucalipto, hein? Isso mesmo, então tá aí. E eles vão estar onde? Vão estar com nós, gente. As mudas oferecidas pelo Viveiro Florestal do Fato no grande evento que acontece então no dia 7. Um abraço, bom dia, Maicon. Iniciativa aí do meio ambiente, precisamos dele inteiro, da do Fato e também aí do pessoal da Brasnile. Um abraço, Joelso, Carlão, que também apoiam esse evento. É também aqui a Unifique, também Polícia Ambiental, Milha S.A., Forte Engenharia, é também aí junto com nós vai estar a UGV, né? O pessoal da UGV que estão aí se preparando para esse grande dia. É 7, marque aí, 7 de junho, meio ambiente, precisamos dele inteiro. Também vai estar com nós por lá GR Soluções Ambientais, Revisa Carlos, os amigos do Galdêncio, Kinorique com a bicicleta da Kinoway, fábrica em Canoinha, sorteio, aí vamos estipular um sorteio assim, ó. Você vai levar a mudinha pra casa, vai filmar, vai mandar uma foto plantando sua mudinha até na quarta-feira, já da semana seguinte, e vai estar concorrendo uma bicicleta aí da Kinorique, da Kinoway. E também aí uma cesta da Revisa Car, também aí uma cesta Frigocil. A dona Carolina disse, mandandita, cesta? Mandou assim uma interrogação, tipo, te admirando, né? Um abraço, bom dia pra vocês. E também vai ter aí muitas coisas bonitas, aí uma cuia, gente, linda, maravilhosa, personalizada, aí da Star Proteção Veicular. E também muitos brindes lá do meu amigo Maicon, lá de Monte Castelo. Vai ter, gente. Distribuição de mudinhas, que é o mais importante. Mudas nativas frutíferas. Vai ter também a exposição do pinheiro com produção precoce. Vai estar lá a exposição. Vai ter também roda de chimarrão. E muita coisa boa neste dia. Meio ambiente, precisamos dele inteiro. Aquele abraço. Um bom dia para vocês. Meu país. Zezé de Camargo e Luciano. Bom dia, criançada. Indo para a escola. Quero falar para criançada, né? É, que começa cedo a educação ambiental, toda a educação, ele sai cedinho da criança. Ali ela tira todo o proveito e às vezes leva para casa. Quero convidar o pessoal aí do Tempo Feliz para estar com nós lá, do Almirante Barroso, Sagrado do Coração de Jesus, Colégio Cabral, também aí o pessoal do Felistas e também o pessoal aí da IFSC, então todas as escolas, estejam com nós presente neste dia, não só de Canoinhas, mas toda a região. Tá bom? Estaremos por lá com carinho, dando um abraço de vocês, entregando esta mudinha para você levar para casa e plantar. Porque nossa parte nós vamos fazer. Nós precisamos do meio ambiente inteiro para nós, não é mesmo, porcão? Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine, que essa sexta-feira seja maravilhosa. E seja a bênção de Deus caindo sobre todas as famílias deste mundão. Sol aqui, não falta chuva, a terra faz botar.